Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso momento devocional, e esse momento devocional tem sido muito rico, tem sido abençoador para centenas de vidas em 20 países, 21, na verdade, países e territórios. Então, nós agradecemos a Deus por isso. Eu quero mandar um abraço especial a todos aqueles que nos ouvem e um abraço em particular a todos aqueles que não têm uma igreja ainda, ou hoje não puderam ir a uma igreja. Quando eu digo não tem igreja, é porque, em primeiro lugar, no Brasil, saiu a estatística em 2020, chegou atrasado, né? 2 anos depois, por causa da pandemia, e a primeira igreja é a somatória de todas as assembleias de Deus. A somatória de todas as assembleias de Deus forma o grupo denominacional de maior número de pessoas. Agora, o segundo grupo são chamados sem igreja ou desigrejados, pessoas que se decepcionaram com uma igreja local, se decepcionaram às vezes com o pastorado, a fraqueza da palavra do Senhor, ou na área de ensino. Não houve um ensino que fosse compatível com a expectativa. Na área administrativa, às vezes escândalos com líderes também, que acabam afastando as pessoas, a falta de engajamento na sociedade, a falta de um comprometimento com a sociedade. Então, esses são vários motivos que levam as pessoas a não estar, entre outros, né? O Ministério de Cânticos é um motivo muito especial e que acaba atraindo, mas também afastando. Então, tanto na área administrativa, como na área de formação docente, na área social, nós temos esses descaminhos e essa falta de uma orientação mais sólida do Evangelho no Brasil tem feito com que nós tenhamos um número grande de pessoas sendo acrescidas, mas sem a respectiva qualidade. Esse é um motivo de preocupação e de oração para todos nós. Que Deus nos abençoe, até no texto que vamos ler hoje, para que nós tenhamos a glória do Senhor enchendo nossas vidas. Segundo Crônicas, capítulo 7, vai falar sobre a glória do Senhor, a glória de Deus enchendo a casa, Deus firmando uma aliança com Salomão, reafirmando uma aliança que ele já tinha feito com Salomão. Então, que o Senhor nos abençoe poderosamente. Na nossa equipe, são 6 pessoas: Paulo Bueno, pastor Paulo Bueno, lá no Paraná, e mais 5 pessoas aqui, aliás, não é aqui, né? No, na cidade de São Paulo, perdão, é a falta, é o hábito, né? 5 pessoas que enviam pequeninas aberturas devocionais e que nós utilizamos. É como se fosse, eu já disse para você, há vários devocionários de denominações diferentes. Na Igreja Metodista havia, não sei se há ainda, o No Cenáculo. Mas na presbiteriana há também, Há muitos devocionários, né? Eu mesmo preparei um nos Salmos, então há vários devocionários, e hoje quem nos mandou foi o Roberto. Irmão Roberto, um abraço especial aos irmãos e irmãs de toda a Igreja Brasileira, das 21 nações e territórios. E também um abraço particular naqueles que hoje não puderam ir à igreja ou estão em trânsito buscando uma igreja que atenda a sua expectativa também. Não podemos negar que isso é uma realidade. Nós nos identificamos com um grupo de pessoas, nos identificamos com um parecer teológico, nos identificamos com várias áreas, e que a igreja cresça em quantidade e cresça em qualidade. Eu vou ler então, como abertura do nosso momento devocional, 2 Crônicas, capítulo 7. O irmão nos mandou, eu leio para você. Vamos falar de Jefté, lá do GIF. Ele diz: Bom dia. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado, desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Texto de Juízes, capítulo 11, 34 e 35. Aprendemos com Jefté que devemos ser cuidadosos com o que declaramos diante do Senhor. O mais importante não são os votos grandiosos, mas um coração sincero que vive em obediência diária. Deus valoriza a fidelidade constante, muito mais do que palavras ditas sem sabedoria. Vamos orar nessa abertura? Senhor amado, ensina-nos a usar nossas palavras com sabedoria e reverência diante de ti, que não façamos promessas tolas, mas vivamos em obediência sincera, honrando-te com nosso coração e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por esse texto. Tudo tem a ver esse texto com 2 Crônicas, capítulo 7. Diz assim o texto bíblico, 2 Crônicas 7, versículo 1. Assim que Salomão concluiu sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Yahvé, o Senhor, tomou toda a casa. Que bênção! Só esse versículo já dá para fazer uma reflexão profunda, né? O Senhor tomou toda a casa, que Ele tome toda a nossa vida, porque mais importante do que palavras e promessas é a busca da santidade, é a busca de um quebrantamento. E aqui, a glória do Senhor tomou toda a casa, ou seja, tomou todo o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé havia enchido o templo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, ajoelharam-se, atônitos, no pavimento, com o rosto rente ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo exclamando: Pois ele é bom, e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Em seguida, o rei e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante de Yahvé, o Senhor. Irmãos, irmãs, só um primeiro parêntese aqui. É verdade que Jesus já fez o sacrifício único e suficiente. Repita isso. Jesus fez o sacrifício único e suficiente para a nossa salvação, justificação, santificação. Isso é uma verdade. Mas isso não elimina o fato de nós desejarmos entregar nossa vida a Ele como Ele entregou a vida dele para nós. Não elimina. O que elimina é uma postura sacrificial. Explico. Como se através das obras eu fosse buscar a salvação, a justificação, a santificação. Isso está eliminado. Porque ele operou essa obra na cruz do Calvário. Mas não está eliminado o fato de nós entregarmos o melhor para Deus. Quando nós vemos, e eu mencionei para você agora, que o segundo maior grupo, aliás, também vai uma saudação para as nações, que o segundo maior grupo no Brasil, segundo maior grupo no Brasil, é o grupo dos desigrejados, fruto de tanta frustração, de ponta a ponta, de um lugar até o outro, do rio até o mar. Nós temos que parar e pensar que tipo de culto nós estamos fazendo para o Senhor, que tipo de entrega. Estamos entregando de fato o nosso coração, porque se não estivermos ofertando o nosso coração, não que já tenhamos alcançado a plena santidade, não, mas estamos entregando o nosso coração, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos. Se não estivermos buscando isso, estamos agindo em vão. Fazendo cultos em vão, liturgia em vão, porque o que Deus deseja é que nós e a liderança das nossas igrejas entregue o melhor. Isso também é um elemento que é motivo de vergonha para os cristãos quando percebem que a sua liderança, a partir da liderança, não entrega o melhor. E se não entrega o melhor, também aquilo que o homem semear, ele também colherá. Não entrega o melhor, não recebe o melhor. Embora Deus já tenha dado o melhor em Cristo Jesus, ele olha para uma árvore que não resplandece, que não dá fruto, e ele não pode liberar sobre essa vida tudo o que ele deseja, porque essa vida não entrega o melhor para ele. Ele gostaria, ele deseja ter um relacionamento sincero e verdadeiro, mas para tanto é necessário que se entregue o melhor, e não mais ou menos, e não um pouquinho. Perceba o que o texto diz. Todos se ajoelharam e deram graças ao Senhor, e disseram: Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Em seguida, o rei e todo o povo passou a oferecer sacrifícios diante de Yahvé, o Senhor. E naquele momento eram sacrifícios mesmo, animais e as ofertas que você vai ver em Levítico, específicas. Então você era chamado à entrega do melhor. Mas hoje não é diferente. Entregue o seu melhor para Deus. Entregue o seu coração. Seu coração é o melhor que você tem para entregar a Deus. Então, ofereça para Deus sacrifícios diante de Yahvé, o Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas celebravam e serviam a Yahvé com os instrumentos musicais que Davi fabricara para justamente acompanhar os cânticos em louvor e adoração ao Senhor. E entoavam, porque o seu amor e benignidade duram para sempre. No outro lado da frente, para os levitas, os sacerdotes tocavam suas trombetas. Todo Israel acompanhava jubiloso e em pé. Salomão consagrou também a parte central do pátio que estava diante da casa de Yahvé, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras dos sacrifícios de paz e comunhão, pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia comportar todo o volume de holocaustos, ofertas de cereal e as porções de gordura. Irmãos, mais uma vez eu digo, como liderança na casa do Senhor, e como liderado na casa do Senhor, isso é constrangedor. É constrangedor para mim e é constrangedor para o Senhor quando ele percebe que o seu povo não está entregando a ele o melhor do seu coração. Veja a extensão da oferta e que ninguém venha te enganar dizendo que isso tudo diz respeito só a finanças, para você fazer uma espécie de aplicação financeira na igreja e então você vai prosperar. Não, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Deus encheu o templo e, tendo enchido o templo, o povo de Israel se motivou a entregar para ele o melhor. Nós temos que entregar o melhor. E o que eu vejo ao longo dos anos, e nós estamos vendo isso sendo então no Brasil a segunda maior denominação, o sem igreja, é que nós não vemos por parte de líderes e liderados a entrega do melhor. É a entrega do mais ou menos, é a entrega do pior, é a entrega do sermão, aquele sermão fraco, é entrega do cântico mal ensaiado, é entrega do porteiro que não cuida bem da abertura das portas do templo, é entrega da limpeza que não fica tão limpa assim. Ou seja, os irmãos não se constrangem diante da glória do Senhor. Nós temos que nos constranger e dizer: Deus deu o melhor em Jesus Cristo, eu sou chamado a dar o melhor da minha vida. E eu compartilhava, vou compartilhar novamente na abertura. Estou completando 40 anos de conversão, e nesses 40 anos de conversão, Deus tem me chamado a buscar ininterruptamente a santidade. Eu consegui alcançar? Não. Já atingi o objetivo? Não. Ainda não sou como Jesus, não faço como Jesus, não penso, não sinto, nem ainda sou exatamente como Jesus deseja, mas persigo isso. E como persegui nesses 40 anos, aprendendo com muita gente e ensinando alguns também, muita gente foi edificada. Eu fui edificado, aprendendo, e sei que Deus me usou para edificar vidas ensinando. Mas a gente ensina pessoas a darem o melhor, não o mais ou menos. Para Deus não serve mais ou menos. Jesus, ele não entregou mais ou menos. Ele entregou a sua vida. Ele é o pão que desceu do céu. Deus sempre deu o melhor e nós somos chamados a dar o melhor. Eu quero, se for só para dizer isso, eu quero dizer que eu estou satisfeito. Mas vamos seguir, versículo 8. Assim, durante 7 dias, você já sabe que representa muito 7 dias. Significa completude, totalidade. Assim, durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, pessoas vindas desde Lebo Hamat, a entrada de Hamat ao norte, até a torrente do Egito, o conhecido Ribeiro Egípcio, no extremo sul. No oitavo dia, realizaram uma assembleia solene, porquanto haviam celebrado a dedicação do altar durante 7 dias. Não é um dia, nem meio-dia, mas eram 7 dias, ou seja, um tempo completo dedicado ao Senhor. E a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do sétimo mês, o rei dispensou o povo para suas casas. E todos se foram jubilosos. Não saíram da igreja correndo, de cara feia, pensando no resultado do futebol. Não! Foram jubilosos para casa. E de coração renovado e alegre por tudo quanto o Senhor havia proporcionado a Davi, Salomão e todo Israel como um povo. Bem, o texto de primeiro capítulo, o primeiro capítulo de Reis, perdão, o primeiro livro de Reis, capítulo 9, de 1 a 9, versículos 1 a 9, vou repetir, primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículos 1 a 9, Deus firma ou reafirma uma aliança com Salomão. Vejamos. Assim Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Veja bem, ele não realizou tudo torto, ele não realizou sem êxito, ele não realizou pela metade. Ele não realizou de qualquer jeito. O texto diz, ele realizou com êxito. Nós temos que ter um planejamento. E tendo esse planejamento, tendo Jesus como modelo e tendo um planejamento, temos que realizar com êxito aquilo que planejamos para agradar a Deus. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite, e lhe declarou: Eis que eu ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não se derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Esse texto é para memorizar, decorar, colocar no coração. Versículo 14, eu vou ler de novo. Se esse meu povo, você, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Não posso deixar de dar ênfase. Então, Deus está dizendo: se esse meu povo, eu e você, que se chama pelo nome dele, a Igreja, corpo vivo de Cristo, se humilhar, nós precisamos nos humilhar, orar, precisamos orar e buscar a face dele. Temos que buscar a face dele. E se nos afastarmos dos maus caminhos, ou seja, uma mudança de vida, um arrependimento real, com transformação de mente, coração, toda a existência, se afastarmos dos nossos maus caminhos, dos céus, ou o Senhor nos ouvirá e ele perdoará o nosso pecado e os nossos erros, e ele vai sarar a nossa terra. Que o Senhor sare a terra, sare todas as nações, mas é necessário que a gente cumpra aquilo que foi dito antes. Tem que se humilhar, tem que orar, buscar a face dele, se afastar dos seus maus caminhos. Então, dos céus, ele ouve, perdoa e cura a terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que são realizadas nesse lugar. Irmão, Deus aparece a Salomão 20 anos depois da primeira aparição. 20 anos depois. Então é equivocado por completo essa ideia que pelo fato de Salomão ter feito muita política e ter enriquecido o reino e ter trazido mulheres de outros povos, então ele não teve relação com Deus. Totalmente equivocado. Claro que ele manteve comunhão com o Senhor. Sim, ele cometeu esses pecados que eu estou dizendo, mas Deus aparece de novo para ele 20 anos depois da primeira aparição, para renovar os termos da aliança. Nós precisamos renovar a aliança. E para avisar que o templo e o reino, ou seja, o próprio povo, seriam destruídos se houvesse incredulidade. Onde há incredulidade, há destruição. Se houvesse desobediência e apostasia, onde há desobediência e apostasia, há destruição. A humilhação do filho e servo de Deus diante do seu Senhor, Yahvé, é fundamental para as bênçãos divinas, para que as bênçãos divinas lhe sobrevenham generosamente. Assim, o povo de Israel e nós hoje deveremos cumprir pelo menos quatro condições antes de receber a plena restauração das bênçãos de Deus. Repito, primeiro, humilhar-se de todo o coração diante do Senhor. Segundo, orar e dialogar com Deus. Terceiro, reconhecer os erros e pecados e buscar a orientação de Deus. Quarto, mudar completamente de atitude, converter-se dos seus maus caminhos e dar passos firmes e constantes no caminho eterno. Louvado seja Deus. Finalizando essa leitura, escolhi, pois, e consagrei essa casa para que o meu nome habite nele para sempre e os meus olhos e meu coração estejam perpetuamente apegados a ele. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi, teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedeceres aos meus mandamentos e às minhas normas, então consolidarei teu trono real do mesmo modo como me comprometi com teu pai Davi, quando afirmei: jamais te faltará descendência, um filho teu que governa Israel. Que coisa linda, hein? E nós já comentamos, mas se alguém não ouviu, eu repito, que esse filho de Davi, filho de Salomão, Ou seja, a descendência não está se referindo só aos descendentes imediatamente, mas está fazendo relação aqui com o Messias, que vem da casa de Davi, por um lado, e é senhor de Davi, por outro. O Senhor promete consolidar o seu trono através de Jesus Cristo, da casa de Davi. Entretanto, se vos desviares e abandonares os meus estatutos e as minhas orações, e passares a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorares, então vos expulsarei da minha terra que vos outorguei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome, reduzirei esse templo à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. E isso aconteceu com o templo de Jerusalém, e por que não dizer que tem acontecido ao longo da história de Israel e a história da igreja? Muitas vezes somos motivo de zombaria. O inferno mesmo dá risada, porque ele olha e percebe e diz: olha, esse templo foi reduzido a nada, porque eles desobedeceram a Deus. Os dois últimos versículos: assim todos que passam por essa casa, agora imponentes e majestosa, ficarão perplexos e assustados, se questionarão porque Yahvé tratou com tamanha severidade esse país e esse templo? Texto pergunta. Então, nós estamos falando aqui do ponto de vista histórico e do ponto de vista meta-histórico, que transcende aquele tempo e que vai até o Messias e que chega na igreja e que não sejamos motivo de zombaria. Último versículo. E a explicação que se ouvirá será: porque desprezaram Yahvé, o Senhor Deus dos seus antepassados, que os libertou do Egito, e se apegaram a outras divindades, adorando-os e oferecendo-lhes culto, por isso ele trouxe sobre eles toda a desgraça. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos faça um povo que se humilha diante dele, que ora, que busca a sua face, que se afasta dos maus caminhos, que perdoa os nossos pecados e sare a nossa terra, em nome de Jesus. E que o Senhor jamais permita que nós sejamos motivo de zombaria, além daquela que já aconteceu ao longo da história. Que jamais sejamos motivo de zombaria, mas sejamos um povo que todos olha, o Deus único e verdadeiro está presente no coração deles. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a inspiração, a glória do Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém, amém e amém.